queridos ouvintes, bem-vindos ao Fora do Armário. Um lugar que pode ser um pouquinho assustador, mas que a gente vai tentar deixar o mais confortável possível. Hoje é dia de literatura. Eu, como uma boa lésbica, deveria conhecer um pouco mais de literatura lésbica, não é mesmo? Mas, como muitas por aí, não conheço. É por isso que eu trouxe hoje duas deusas maravilhosas para falarem um pouquinho desse assunto. Carol e a Lídia. Carol, fala um pouquinho de tu, se apresente. Oi, gente, meu nome é Carol, eu sou estudante de letras na USP. Eu faço pesquisa sobre literatura lésbica brasileira, junto com e graças ao Clube Lesbos, que é esse clube maravilhoso que a Lídia começou. Então, agora acho que a Lídia pode contar um pouco. Eu já posso me apresentar? Pode! Pode falar um pouquinho de você. Oi, eu sou Lídia, eu sou de Peixes, dá pra perceber, né, que a pessoa já ficou em dúvida se era o momento de se apresentar ou não. Eu sou formada em editoração, porque eu sou apaixonada por literatura, mas fui trabalhar com marketing, porque Peixes é assim, né, a gente tem uns caminhos meio doidos. Eu comecei o Clube Lesbo junto com a Sol Guiné em 2017, que é um coletivo que promove rodas de conversa sobre filmes e livros ou que foram produzidos por mulheres lésbicas, ou que tenham pelo menos uma personagem lésbica. E a gente também tem alguns encontros onde a gente fala de obras com mulheres bissexuais também. E é um projeto que a gente começou em 2017, hoje já está em 10 cidades do Brasil, aí com vários encontros, super bacana. Ai, que lindo isso, gente. Eu não sabia que já estava tão grande. Sim, eu fico chocada. Sim. Nossa, adorei. Bom, meninas, como que as pessoas podem achar vocês nas redes sociais? As redes que vocês quiserem passar. No meu caso, acho que pode ser o Instagram, que normalmente é onde eu falo sobre literatura e eu compartilho as coisas do clube. E indica autoras, às vezes. Na verdade, eu falo mais da minha vida. Como que você tá lá no Instagram? Ixi, Boa! É T-F-E-L Carol. Tifiel Carol. Beleza, eu vou colocar na descrição de qualquer jeito, tá? Por favor. Lídia, como que as pessoas te acham nessa vida virtual? Acho que as pessoas podem me seguir no Instagram também. Eu falo muito da minha vida lá, mas eu também falo um pouco de livros. Meu Instagram é @lbizio, B-I-Z-I-O. E também seguir as redes sociais do clube. Tem o Instagram geral, que é @clubelesbos. E tem os Instagrams de cada cidade. Então você pode procurar a página da sua cidade para acompanhar os encontros que vão acontecer aí. Bom, eu queria só avisar, eu já comentei isso no começo, mas eu comecei a pensar em gravar esse episódio porque, vendo o Instagram da Carol mesmo, eu vi que eu não conheço nada de literatura lésbica. Eu tive que fazer minha lição de casa para eu conhecer um pouquinho e conseguir, o mínimo, conversar com vocês hoje. Eu acho isso um absurdo, sabe? Porque eu vou até deixar duas perguntas pro pessoal que tá ouvindo. Antes de continuar ouvindo, eu queria que as meninas lésbicas respondessem: um casal lésbico idoso que vocês conseguem imaginar, da literatura, né, claro, e um casal lésbico com final feliz. Eu sei que isso vai ser respondido no meio do episódio, então eu quero que as pessoas comentem antes, porque depois vai ter spoiler, né? Bom, acredito que a gente pode começar com a literatura lésbica no Brasil. O que vocês acham? Pode ser. Tá, você quer começar, Carol? Pode ser. É que, assim, na minha percepção, a gente fala de literatura lésbica brasileira, o primeiro, e talvez para muitas pessoas o único nome que vem à mente, é Cassandra Rios. Que nem a própria Lídia já comentou. Muita gente acha que ela é a única, foi a única. E aí, depois de Cassandra Rios, antes e depois, né? Quem existiu? Ninguém sabe dizer, assim, um nome pra literatura. Uhum. Mas Eu acho que, com certeza, ela foi uma das mais importantes, talvez a mais importante pra gente, pra começar a literatura lésbica. Porque ela foi uma pessoa que escreveu durante a ditadura militar no Brasil. E ela escrevia o ponto de vista dela, as vivências dela sobre o que é ser lésbica. E escreveu vários livros, foi censurada 1 milhão de vezes. Teve que escrever com nomes masculinos, muitas vezes publicar com esses nomes masculinos. Mas mesmo assim, ela ainda é a referência de literatura lésbica para a maioria das pessoas. Assim. Mas Carol. É isso. Tá, beleza. Eu acho que é isso. Se quiserem, acho que a Lídia pode complementar de alguma coisa. Bom, eu acho, quando a gente pensa em literatura brasileira, a gente tem um problema até maior, né? Que já começa a questão das mulheres dentro da nossa literatura. Então, se a gente pensar o que a gente aprende de literatura na escola, você passa boa parte do tempo lá em 1500, numa época que a gente nem sabe de mulheres que escreviam e publicavam livros. E se publicavam, tinha que ser com pseudônimo masculino. Uhum. Então, quando a gente pensa na nossa literatura, praticamente não tem mulheres antes de um determinado período, e as que chegaram a ser reconhecidas assim pela academia, que a gente aprende, são poucas. Quando a gente vai, então, para o recorte de mulher lésbica, complica mais ainda. Eu acredito também que a Cassandra é a primeira que a gente tem mais registro, assim, que antes dela a gente praticamente não sabe o nome, então ela foi esse início, e ela foi muito corajosa. Ela publicou o primeiro livro dela com 16 anos, e ela sempre escreveu livros que eram muito explícitos na questão de ter relação sexual entre mulheres. Então, imagina, na época dela, ela publicar isso. Ela publicou dos anos 50 até os anos 2000, praticamente. Ela escreveu durante muitos anos. Uhum. E ela escreveu principalmente na época da ditadura, né? E ela escrevia o que ela pensava mesmo, escrevia de forma explícita, e escrevia uma literatura popular, que ela queria que chegasse em muitas pessoas mesmo. Ela era uma pessoa de uma família de classe média alta, que estudou bastante, e ela escolheu fazer uma literatura popular, porque ela queria que as pessoas lessem ela. E é muito curioso que durante a época da ditadura, ela começou a publicar alguns livros com pseudônimo masculino, para ver se não era censurado, e não era. Então ela também precisou publicar com pseudônimo masculino para poder ser publicada. Depois da Cassandra, eu acho que a gente teve um expoente grande com a Vanja Leonel nos anos 90. A Vanja, ela era tudo, ela era escritora, dramaturga, cantora. E ela lançou peça de teatro, ela lançou livros, ela escrevia no jornal grande, se eu não me engano, na Folha de São Paulo. Então, nos anos 90, ela também foi um início. Hoje a gente tem várias autoras que estão fazendo coisas incríveis em vários tipos diferentes de literatura. A gente tem desde quem escreve livro até quem recita poesia em slam. Então, a gente tem muitos tipos de manifestações de literatura feito por mulheres lésbicas. Mas se a gente pensar antes da Cassandra e da Vanja, a gente não tinha praticamente nenhum nome. Então, é uma coisa muito recente, pensando no tempo que existe a nossa literatura. E na época que ela foi censurada, vocês acham que tem muitos livros que foram perdidos? Total. Eu acho que sim, eu acho que sim. Até hoje é bem difícil encontrar os livros dela, mesmo em sebos, assim, muitos foram perdidos. Sim, e é muito louco pensar, porque ela foi uma das autoras mais vendidas do Brasil, ela chegou a vender 1 milhão de cópias. Então, assim, ela foi muito vendida, ela fez muito sucesso, mas censuraram tanto que os livros saíram de circulação. Até hoje eles não são publicados e quase ninguém tem acesso aos livros dela. Ai, gente, isso dá uma dor, né? Uma coisa que eu vi, isso eu vi dessa vez, me preparando pra gravar mesmo, que o primeiro casal lésbico com um final feliz foi o do filme Carol, que na verdade é um livro. Uhum. E que provavelmente tem um livro da Cassandra que também tem um final feliz, mas que foi um dos que foi desaparecido. Eu não sei se isso é verdade, porque, né, eu cacei essa informação. Eu não sei se vocês saberiam falar alguma coisa disso, mas eu fiquei com muito mais peso no coração nesse momento. Eu não conheço esse livro, pra ser sincera. Todos os da Cassandra que eu tive contato têm finais bem trágicos, assim. Mas acho possível que tenha acontecido e que a gente tenha perdido. É, e é triste, né? A gente pensa. Sim, ela publicou acho que mais de 30 livros. É, porque se fosse ainda o primeiro de uma brasileira, sabe? Enfim, seria maravilhoso. Sim, seria. Vocês têm alguma autora que seja não necessariamente brasileira, mas, na verdade, uma mais atual, que vocês sabem que tá fazendo uma coisa um pouco mais... Como que eu posso dizer? Fora do padrão, vai. Que não seja um final trágico. Que seja fora da representatividade que a gente vê de muito tempo pra cá. Acho que a minha referência atual, que eu gosto de falar e recomendar pras pessoas, que é uma leitura fácil, que tem bastante representatividade, é a Natália Borges Poles. Que ela ainda tá escrevendo, inclusive publicou o livro dela mais recente, passado. Porque ela escreve com temas muito variados, com personagens muito variadas, então até personagens que têm deficiência, personagens mais velhas, avó de família, ou uma criança que está começando a entender a própria sexualidade. Eu acho que, para mim, assim, quando eu li o Amora, que foi o primeiro livro dela, que foi o que ganhou prêmio, Jabuti, eu percebi que tinha muito mais na literatura lésbica e brasileira mesmo, e de mulheres, assim, que eu nem imaginava, sabe? Eu acho que ela, pra mim, é uma grande referência para as pessoas irem entendendo o que eu quero dizer quando eu falo que existe literatura lésbica no Brasil e que vale a pena ir atrás dessas autoras. Nossa, eu acho que tem muitas autoras que eu indicaria. Eu acho que tem muitas autoras fazendo coisas legais. Primeiro, eu queria comentar, pensando no Brasil, que a gente tem hoje editoras que são focadas em publicar livros de mulheres lésbicas e bissexuais. Ah, legal. Então, citando algumas, tem a editora Malagueta. E a premissa da Malagueta era publicar só livros que tivessem finais felizes, para quebrar essa ideia de que os casais lésbicos precisam acabar de uma forma trágica. Uhum. Tem a editora Pell, que trabalha vários gêneros. Tem, por exemplo, uma antologia de livros policiais, escrito por autoras lésbicas. Tem a editora Metanoia. E tem a Parede Editorial, que faz livros artesanais e foca em publicar autoras lésbicas negras da periferia e homens trans. Então, é um trabalho bem bacana que elas fazem, elas mesmo encadernam os livros. Então, acho que conhecer essas editoras já te dá acesso a vários livros e um trabalho muito legal que está sendo feito aqui no Brasil, de ter esse foco mesmo. Uhum. E por que que as editoras grandes não publicam os livros lésbicos? Ou por que que elas publicam pouco? Eu acho que as editoras estão começando a olhar um pouco mais para esse... É ruim usar essa palavra, mas enfim, para esse nicho. Uhum. Agora, eu acho que antes as editoras, elas não olhavam até pro LGBT como um todo, porque tinha essa preocupação se ia vender ou... Ah, eu vou publicar, será que não vai ter uma reação negativa por parte do público? Porque, querendo ou não, a gente vive num país conservador. Uhum. Mas é o que eu acho. Eu acho que as editoras começaram a ver que existe um mercado dentro do público LGBT. Isso começou mais com os gays, então tinha mais publicação voltada para esse público, mas agora eles começaram a perceber que as outras letras também estão lá e também tem público e também consomem os livros. Uhum. Então eu acho que tem um pouco a ver com imagem da editora, de agora eles saberem que vai ter um público que vai consumir e que não vai ter uma reação negativa tão forte. São passos pequenos, mas que eu acho que é importante. A Natália Borges Polesso, por exemplo, que a Carol comentou, o último livro dela foi publicado pela Companhia das Letras. Uhum, entendi. Então eu vejo que tem uma melhora, mas ainda é pequena. Você vê a Natália, por exemplo, ela ganhou um jabuti, e aí ela entrou numa editora grande. Então, não sei o quanto tá fácil de acessar esses espaços ainda. Uhum. Antes desse prêmio, ela não estava em nenhuma editora grande. Não, ela publicava com a editora Dublinense, entendi, que é uma editora que tem livros muito bons, só que é uma editora independente. Então, uhum, ela não estava em uma das grandes. Entendi. Vocês duas acham que a parte da mídia e da representatividade... Porque, por exemplo, no caso da Natália, quando ela ganhou o prêmio, ela saiu nas reportagens e não tinha o nome dela no título das reportagens. E eu acho que isso foi uma coisa muito negativa para a literatura lésbica. Vocês acham que isso ainda... Que também não faz tanto tempo assim, né? Que ela ganhou esse prêmio. Mas vocês acham que isso ainda tá pegando muito? A parte da mídia, da representatividade lésbica, ainda tá pegando muito pra literatura? Eu acho que tem um fator de gênero também. Assim, ser lésbica é primeiro ser mulher, né? E aí, quando publicaram a notícia de que a Natália era a vencedora, publicaram dos dois outros concorrentes, que eram dois homens. Tipo, eles dois não ganharam, sabe? Ah, o fulano de tal e o ciclano não ganham o prêmio Jabuti. Ao invés de dizer Natália ganha. Uhum. Eu acho que tem uma questão de gênero também. Mas com certeza tem essa questão de ser literatura lésbica. Sei, eu tenho a sensação que as pessoas acham que é um grande tabu falar sobre lesbianidade. Talvez a literatura homossexual masculina já esteja um pouquinho mais avançada nesse tipo de ser um pouco melhor recebida. Porque a feminina também, a gente cai numa realidade, assim, não sei, porque as pessoas sem querer, sabe? Mas a gente tá sempre nesse lugar de invisibilidade. Mesmo dentro do movimento que a gente chama LGBT, acaba não sendo tão L, assim. Eu acho que é bem por aí, né? Não a parte de a parte de filme, etc., pelo que a gente vê também. A parte do gênero pega muito ainda. A parte de... E gênero pra todas as áreas, pra tudo, né? E vamos ver se isso melhora. É que atualmente, assim, com o nosso presidente, não tá indo pra um caminho muito bom, né? Então, a gente já teve até a autora lésbica censurada em edital no ano passado, então tá complicado. Eu não sabia disso. Sério? Sim, teve a... se eu não me engano, é a Paula Chiodo, que ela se inscreveu num edital para publicar o livro dela. Uhum. O livro foi reprovado, só que a justificativa do avaliador deixava muito claro que foi reprovado pelo conteúdo, por ser um livro que tratava de temática lésbica. Ela até postou no Instagram dela, depois dá para procurar o post e entender melhor a história. Então, uhum, assim, a gente vê que está começando a repercutir já isso. Mas, por outro lado, eu também vejo... Não querendo ser a pessoa otimista do rolê, tá, gente? Mas pode ser, a gente precisa um pouco de otimismo. Mas eu vejo algumas coisas positivas também acontecendo. Hoje eu vejo que as mulheres lésbicas estão conseguindo ocupar mais gêneros literários. Então eu vejo mulheres lésbicas publicando ficção científica, publicando literatura policial, literatura de terror. É, porque antes ficava muito naquele âmbito do romance. E eu já vejo as mulheres lésbicas conseguindo estar em outros tipos de gênero literário. Eu vejo algumas acessando grandes editoras, como é o caso da Natália. E ano passado teve o primeiro prêmio Mix de literatura do Festival Mix. E a ganhadora foi uma autora lésbica, que é a Gabriela Soltello. Então, mesmo sendo um evento do público LGBT, é significativo que uma lésbica tenha ganho esse primeiro prêmio. É, então, eu acho que é difícil, a gente está tendo censura, mas é muito importante a gente se unir nesse momento e apoiar essas autoras, apoiar essas editoras, divulgar esses livros, porque se a gente não se ajudar, quem é que vai, né? Mas, assim, são coisas que, principalmente isso do gênero, eu não, quando eu tava na escola, não era uma pessoa que gostava muito de ler, tá? Vocês podem me julgar, as pessoas que estão ouvindo também podem me julgar. Ai, eu mudei, gente. Mas, assim, na escola, eu não lembro de ter nenhuma autora. Eu não lembro de terem me passado nenhum livro que fosse uma autora. Eu lembro só de um monte de homens. Então, mais uma coisa que eu gostaria que mudasse, sabe? É, mesmo que seja um livro atual, porque, ok, a gente precisa ler todos aqueles livros que eles passavam, mas eu acho que não tem problema dar uma misturadinha, sabe? Passar de vez em quando alguma coisa que seja mais atual ou não, mas que seja uma autora. E aí dá essa opção, explicar que existem N tipos de autores e autoras, falar da diversidade que tem na literatura. Inclusive, eu acho que a gente podia falar um pouquinho dessa parte. Sim. Pode falar, Carol. Não, eu só ia comentar que eu acho que no meu período escolar, que eu me lembro, assim, a única mulher que a gente estudou foi Clarice Lispector, que é maravilhosa. Mas, assim, eu gostaria também que ela não fosse a única que eu tenho referência do meu ensino básico. O resto, mesmo na faculdade agora, eu faço letras na USP, que é a USP, sabe? E a gente continua estudando esses autores masculinos, brancos, do cânone clássico português e brasileiro, que não tem muita variedade. E aí eu fico pensando, assim, até quando a gente vai ter essas pessoas como as nossas referências de literatura, sabe? E por que que as mulheres nunca aparecem, nunca apareceram? Eu duvido que não existissem mulheres escrevendo, sei lá, Semana de Arte Moderna, 1920, modernismo, a gente fala de todos, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, e cadê todas as mulheres que estavam aí? Na literatura, não só nas artes plásticas. Eu acho que falta, assim, dá pra investigar também na história, sabe? Porque as mulheres escreviam, sim, só que ou elas eram publicadas com esses pseudônimos masculinos, ou elas simplesmente foram apagadas. Então, também existe um trabalho de descobrir as autoras novas, tipo, contemporâneas. Só que eu acho que é possível também caçar na história quem foi invisibilizada, sabe? Uhum. É, sim. Porque eu acho que isso eu, de fora, eu deveria até ter me apresentado no começo, porque o podcast é novo, mas, assim, eu sou de outra área, nada a ver com literatura, gente, eu sou de exatas, perdoem. Meu Deus, você faz contas? Mas eu me veja bem. Mas, assim, a impressão que eu tenho de fora, tudo bem que o que vocês estão falando até dá uma tranquilizada em algumas partes, dá uma reforçada em outras, mas a impressão que eu tenho de fora, de outra área, é que realmente, a literatura é uma coisa masculina, branca, elitizada e, sabe, que mulher não vai ter abertura. Sim, até falando sobre isso, eu acho que além da gente sempre aprender sobre reforçar os autores que são homens, brancos, enfim, tem uma pesquisa que mostra que a maior parte dos autores que são publicados pelas grandes editoras são homens brancos, hétero, de grandes capitais, e que a maioria ou é advogado ou é jornalista. Então, assim, as próprias editoras não publicam outro tipo de livro, e é importante que seja publicado para que a gente tenha acesso. E você comentou que você não gosta muito de ler, e eu me questiono, sabe? Meu, também botam a gente para ler Camões, quando a gente tem 12 anos de idade, tipo... Não é pessoal, né? Nisso. É, não é pessoal, né? Sim, se tivessem... É isso. É, tipo, se tivessem te dado um livro super legal de uma autora lésbica, tipo Amora, da Natália Polesso, será que você não ia ter gostado de ler? Ia ter se interessado mais por literatura? Não, com certeza. Gente, eu teria... Primeiro que eu teria amado. Segundo que eu teria entendido que existe a possibilidade de ficar com uma mulher. Sim. Porque, olha, isso demorou muito tempo, tá? É... Total, demorou... gente. É, eu não sei, Lídia, eu não sei se você e a Carol têm a mesma idade, mas assim, eu sou um pouquinho mais velha que a Carol. Então, tipo, é outro, pra mim, que não é, tudo bem, são 6 anos de diferença, tá? E pra galera que é da minha geração, assim, semi-idosa, de 31 anos, quase 32, é um outro rolê, sabe? Eu vejo que as gerações um pouco mais novas, mesmo que não seja muito, mas já tem muita diferença nisso. A gente não tinha, até os meus, sei lá, acho que 19 anos, a internet era discada. Não existia opção, sabe? Você buscava coisa na internet, você colocava lésbica e ele achava pornô. Então, sabe, não tinha coisas para procurar, não tinha como ter acesso a informação. Isso eu e a geração inteira, né? Sim. Então eu imagino, se tivessem me dado um livro com uma autora lésbica, com personagens lésbicos, Jesus, eu acho que ia ler, assim, todos os livros possíveis. Mas, falando um pouco da minha geração, nossa, da minha geração, né? Parece que a gente tem 20 anos de diferença, mas quando eu me entendi como lésbica, a minha primeira dificuldade foi... Onde as lésbicas estão? Eu achava que era um beco escuro, que eu ia entrar com uma camisa xadrez e um anel de coquinho, e eu ia invocar as lésbicas da sombra, sabe? Porque eu também não sabia onde elas estavam. Você fala Ximalaia 3 vezes, aparece todas. É isso. Eu ficava, mas qual é o beco certo pra eu não invocar hétero, né? Então... Hétero curiosa. É, hétero curiosa. Deus me livre. Então... Era muito assim também, mas eu vejo hoje, até contando a experiência do clube, 2 histórias rapidinho que eu acho legal de comentar. Primeiro, a gente recebe até que uma quantidade relativa de meninas muito jovens. Então, já teve meninas de 16 anos indo no encontro, meninas de 17. E eu acho isso incrível, porque eu, na idade delas, não sabia onde as lésbicas estavam. E elas conseguem, no clube, conhecer outras mulheres lésbicas e criar... essa identidade. Então, toda vez que vai uma girina lá no nosso encontro, eu fico super feliz. E... Ai, tem... gente. Sim. Só um parênteses, eu chamo de sapaqui. Sim. Mas é muito carinhoso, bom. Tá? Caso tenha uma sapaqui desouvindo, dos 19 pra trás, você é sapaqui. E tem uma professora de história que vai nos nossos encontros também, a Sheila, da revista Alternativa L. E ela comprou os livros da editora Malagueta, que eu comentei no começo, e deu para uma aluna dela ler. E essa aluna gostou muito e passou para outra aluna e pediu outro livro emprestado. E ela tinha uns 10 livros da editora Malagueta. Quando ela viu, os 10 estavam rodando pela escola porque as alunas estavam passando umas para as outras. Meu Deus! Gente, que lindo! Sim. Amei. Nossa, dá vontade de comprar livro só para emprestar. Sim, e numa escola e jogar vários, assim, leiam. É, pois é. Fazer que nem... eu não lembro agora fez um tempo atrás, ou que faz ainda, que ela deixava os livros numa praça, assim, sabe? Tipo, com um bilhete me leve. Sim. Pois não, é, dá vontade de fazer isso na porta da escola, sabe? Pendurar. Sim, colocar um me leve sapatão, um negócio assim, pra deixar bem direcionado. Pois é. Aí os pais vão começar... a ensinar os filhos que nem na minha geração era não aceite doce de estranhos, agora vai ser não aceite livros de estranhos. Sim. Ai, gente. Excelente. Então, eu queria mais, na verdade, eu queria só saber se vocês têm algum tópico que vocês acham que é importante da gente colocar aqui, alguma coisa que vocês querem fazer uma consideração. É, eu acho que pode só ter aquela parte das indicações que você comentou, da gente falar mais de alguns livros pra galera procurar e tal, se quiser conhecer literatura lésbica. Ah, e sim. Tem um outro tópico que eu não sei se é legal discutir, mas que aparece bastante, que é o que é literatura lésbica, se faz sentido a gente categorizar assim. Sim, com certeza, vamos falar. É... O que é literatura lésbica? É uma pergunta tão difícil de responder. É... Na real, foi meio que por isso que eu comecei a estudar literatura, que eu vou colocar entre aspas, lésbica. Porque mesmo quem escreve e quem estuda tem um pouco de receio de usar um só. A própria Natália, ela escreve literatura lésbica um traço em si, riscando, dizendo, eu vou usar esse nome porque é o que eu tenho de melhor agora, mas eu não gostaria que fosse esse o final. Mas, assim, até onde eu consigo ver, pra mim, no meu escopo de trabalho, a literatura lésbica é um livro ou algum texto escrito por uma mulher que esteja se assumindo como mulher lésbica ou que tenha personagens femininas que se relacionam entre si. Então, tipo, a gente tem um caso que a gente estudou lá no Clube Lesbos, que é uma autora de livros infantis. Ela é uma psicóloga, chama Janaína Leslão. Até onde eu sei, ela não é uma mulher lésbica, mas ela fez um livro infantil porque ela viu que não existe esse tipo de representatividade para criança. É, e aí ela escreveu A Princesa e a Costureira, que é muito fofo. E esse eu conheço. E aí, nesse caso, eu considero que é uma literatura lésbica, sim. Mesmo que a autora não seja, uhum, assumidamente, sabe? Porque a história fala do amor entre duas mulheres. Mesmo que seja um conto de fada, super fofinho. É, e eu acho que literatura lésbica também é uma tentativa de ajudar a gente a conhecer esses livros. Então, lógico, a gente não quer que as autoras sejam conhecidas só por serem lésbicas. A gente quer que as pessoas leiam essas autoras pela literatura delas. E a gente tem até algumas autoras como a Cidinha da Silva, que o foco dela não é na lesbianidade das personagens. Ela fala de várias outras coisas. Uhum. É, e continua sendo literatura lésbica porque ela é uma mulher lésbica. Eu acho que isso é um termo que a gente precisa hoje para encontrar esses livros e fortalecer. Então, se eu falo de literatura lésbica junto vários livros que foram escritos por mulheres lésbicas, é uma forma de eu trazer visibilidade para eles também. Mas sim, eu acho que é isso, é para a gente fortalecer a literatura feita por essas mulheres, mas o meu sonho no futuro é que elas sejam tão lidas que a gente nem precise ficar na discussão do que é literatura lésbica ou não. Uhum. É, eu pensei em uma coisa aqui, já que a gente está falando sobre o que é a literatura lésbica. E se for um livro ou um conto escrito, em vez de por uma mulher não assumidamente lésbica, mas por um homem, que não tem como um homem ser lésbico, não é mesmo? Mas... eu sei que acontece, eu queria saber o que vocês acham de um homem escrevendo um conto ou um livro de, entre aspas, literatura lésbica. Ai, ó, eu já bati de frente com algumas pessoas por causa disso. Eu acho que, enquanto mulher lésbica, eu preciso conhecer que tipos de representações já fizeram da minha sexualidade, sabe? Mesmo que seja através do olhar masculino. Não que eu vá recomendar esse tipo de representatividade, porque é escrito por uma pessoa que não tem a vivência. Uhum. E às vezes eu sinto que a vivência é extremamente importante, se não fundamental, para você escrever sobre a sexualidade ou como se relacionar. Mas eu não deixaria de ler, porque eu acho que é importante a gente saber distinguir, assim, como que um homem enxerga as mulheres lésbicas e como que as mulheres se descrevem. Sim, essa é uma questão bem complicada, assim, que, pra ser sincera, eu não cheguei numa resposta ainda. Porque a gente tem alguns livros, por exemplo, aquele livro Carmilla, que virou até filme, e é uma vampira lésbica, foi escrita por um homem, mas virou meio que um clássico da literatura e é uma vampira lésbica. Então, eu acho que a gente tem que nem a Carol falou, conhecer esses livros, porque eles estão falando da gente. Mas eu ainda não cheguei numa resposta de se a gente pode considerar isso como literatura lésbica ou não. Aham, entendi. Isso que vocês estão falando, na verdade, eu pegaria pra mim como um... Se você não leu, você pode dar a sua opinião, na verdade. Né? Porque é muito fácil você falar alguma coisa relacionada a algum livro X. Eu tenho alguns livros que eu falo, nossa, eu não vou ler esse livro, não relacionado à literatura lésbica, outros tipos. Mas é uma coisa que eu não posso falar. Eu não leria, mas por quê, sabe? Eu tô julgando o negócio sem conhecer. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que seja uma coisa realmente muito difícil, porque foi um homem que escreveu. E eu concordo com a parte de que algumas coisas você precisa da vivência. Fica aí o tema polêmico pro pessoal comentar. Sim. Dar suas opiniões pra gente chegar numa resposta em algum momento da nossa vidinha. Sim. Meninas, tirando a parte das indicações, vocês têm alguma consideração final? Da minha parte, não. Acho que não. Não? Só... Eu queria que todas as sapatonas estiverem escutando. Gente, leiam literatura lésbica e indica pras amigas. Entra nas escolas e indica pros seus alunos. Compra os livros e leva pras alunas, sabe? Isso, muito bem. Porque eu penso assim, se a gente não faz, quem vai fazer por nós, sabe? Se a Lídia e a Sol não criassem o Clube Lésbicos, quem ia criar? É a gente que tem que fazer, sabe? Sim, total. Total. Eu quero começar aí no Lésbos, gente. Bem, olha, em março já tem encontro, já tá convidada, pode vir. Eba. Ó, até março esse episódio já saiu, então se você quiser falar um pouco de onde e como vai ser o encontro. Ah, legal. A gente, em São Paulo, porque cada cidade tem uma dinâmica, como em cada cidade tem mulheres que organizam, é muito livre, assim, para elas criarem a dinâmica que elas acham que funciona naquela cidade. Aqui em São Paulo, a gente gosta de fazer um tema por ano. Então, ano passado, a gente fez a Linha do Tempo da Literatura Lésbica. Então, a gente começou lá em 1928, com o Poço da Solidão, e veio até escritoras que escrevem hoje em dia. E, sim, e foi um trabalho muito bacana por isso, por ver quais são as lacunas, assim, que você tem Safo na Grécia e depois um buraco até 1928. E conhecer outras autoras que a gente também não conhecia, foi bem bacana. E esse ano o nosso tema é diversidade de vozes. Então a gente entende que não adianta só ler mulheres lésbicas, eu tenho que ler mulheres lésbicas negras, eu tenho que ler mulheres lésbicas que não estão em centros urbanos, eu tenho que ler mulheres lésbicas de outros países além dos Estados Unidos e do Brasil. Uhum. Então esse é o nosso objetivo esse ano. A gente vai discutir um pouco de visões diferentes de mulheres lésbicas. Então em março a gente vai discutir um livro chamado Bem-vindos ao Paraíso, da Nicole Dennis Bain. Eu não lembro a data agora de cabeça, mas segue a gente lá no Instagram que vai ter a data certinho. É um livro de uma autora jamaicana, e na Jamaica até hoje é crime ser homossexual, tanto para homens quanto para mulheres, que tem países que eles condenam a sodomia, aí seria só homens, mas no caso da Jamaica não, relações homossexuais. Uhum. E ela conta um pouco a história de uma mulher que vive lá na Jamaica, toda a questão da exploração dos resorts, que são luxuosos e fica do lado de cidades que as pessoas passam fome. E dela, enquanto uma mulher que gosta de outras mulheres, que é lésbica, não poder assumir isso por estar num país onde é crime. Então é uma história bem interessante para ver uma outra realidade. Uhum, sim, com certeza. Então, meninas, agora eu queria que vocês indicassem algumas autoras, livros, o que vocês quiserem indicar. Tá, eu queria começar indicando uma lista que a gente tem no site do Clube Lesbos. É www.clubelesbos.com.br, e a gente fez uma lista de livros lésbicos que tem mais de 300 livros. Então, assim, se você não conhece, quer conhecer, tem bastante. E lá a gente tem uma divisão que tem livros no geral, livros escritos por autoras lésbicas e livros escritos por autoras mulheres bissexuais. Então, quem quiser também conhecer as autoras bissexuais, nessa lista tem. Eu queria indicar a Angélica Freitas. Eu queria indicar a Alice Walker, que escreveu A Cor Púrpura. A Cecília Floresta. A Audre Lorde. A Linha da Silva. Gabriela Sotelo. A Natália Borges Polesi. A Diedra Ruiz. A Riane Leão. Karina Dias. A Thalita Coelho. Alison Bechdel. A Tatiana Nascimento.